Arena. DJ Zé Luiz apresenta Live Set. Give it up. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, cá estamos de volta para mais uma edição do Live Set. A partir de agora e durante as próximas duas horas, o melhor da música eletrónica. Live Set. Como habitualmente, abrimos esta primeira parte com a contagem das 10 mais desta semana. Podem votar todos os dias em bupor.com para ajudar à elaboração desta tabela. Começamos pelo número 10, uma reentrada para Phonic Lounge e Pure Pet, featuring Matthew Ferrymont. The Sun Always Shines on TV é o número 10. Power play. 10. Touch me. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Nona posição esta semana para Simone Cataneo e Alex Gardini. We Will Rock You. 9. Esta semana para Dave Garcia, Fresh Guitar. 8. Vamos subindo na contagem agora para o número 7, esta semana a pertencer a este Always 0.50 de Roberto Sansixto. 7. Ficamos já no número 6, onde esta semana temos também uma reentrada e uma grande subida para esta remix de Numbancore, o dos Linkin Park. 6. Like Você está a ouvir o Live 7, uma produção Tech Promo. Live 7. Live 7. Live 7. You listen, you groove. I get a bit scared sometimes. Todos os dias podes votar na tua música favorita para elegeres o top do Live 7. Basta ires a www.bupor.com. De volta para a segunda parte da contagem das 10 mais desta semana. Agora para conhecermos o número 5, onde esta semana temos Dreams de Javi Alfaro, featuring Kelly Diamond. 5. Já no número 4, esta semana pertence a DJ XP e Albert Kick, featuring Imagine. O single chama-se Sweet Love e já foi número 1. 4. with love. Can't stand this anymore. I need your sexy touch. Get ready, baby, tie my scarf. And here I go. And all my fears are gone. I know where I belong. Get ready, baby, it's time to make some sweet love. Can't stand this anymore. I need your sexy voice. Get ready, baby, tie my scarf. And here I go. And all my fears are gone. I know you are the one. Power. It's satisfaction. Power play. Vamos subindo agora para os três primeiros. Esta semana a terceira posição a pertencer a DJ Zé Luiz e Gotta Have House Music. Three. Let me never tell you about the ragamuffin. Estamos já no número 2, muito pertinho de conhecer o número 1. Esta semana, o número 2 a pertencer a Live Your Life, de Eric Morillo e Eddie Tonic. Um tema fantástico, é o número 2 esta semana. 2. So come on, give it up, get into your rhythm. No need for you to be stressed. So come on, give it up, get into your system. And find your happiness. Live the life.

Live set. Live set. Você está a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações, publipt.info/liveset. Yeah.

different direction. Every mansion minds come from a different dimension. drive your mind in a different direction. Every mansion mind come from a different dimension. DJZLuis.com. djzeluis.com. djzeluis.com. Yeah, my- DJZLuis.com. And it makes me wonder. Life set. Yeah. DJZLuis.com. djzeluis.com. I'm coming round and now my vision is so clear. If I could change my state of mind, then I would disappear. The love I get from you is something I can't chance. And I can let you slip away without a second glance. Why can't I realize I'm fighting for my life? Zeluis.com. Just take up in a toy. The deep goes on. DJZeluis.com. DJZeluis.com. We'll be right back. DJZLuis.com. www.jazzelwish.com. www.jazzelwish.com. Thank you.